sabe, canta junto, quero ouvir. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se todos vivessem como Deus o criou, amor que não guarda rancor, suporta a dor. Se não houver, e aí? Não vale a pena o verdadeiro. Só vive o quê? Vai lá! Sim.